Tio Quebec Serra, decolada aos 28, chame controle 199-35. 1935, Tio Quebec Serra, obrigado. Azul 4033, autorizado decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 119 nós, azul 4033. Livre decolagem, dá 10 para azul 4033. Controle, o Tio Quebec Serra solicita ser direto 045. Quilo Quebec Serra, poderia confirmar o controle? Recebo com chiado. Ah, boa tarde, Quilo Quebec Serra. Você, Quilo Quebec Serra. Decolando 7, solicita 045, direto Suri. Pista 17, vento 110 graus, 111 nós, Vitor, India Juliette. O Guardião 07, decola do Pátio Graé, TRE CAB, confirma? Decola da pista, senhor. Vicente, inicia o táxi, reposta da interseção para ingresso à pista no 7, o Guardião 07. 07, então. O Guardião 07. Ali mantém o Guardião 07. Tribute 5490, qual o estimado para iniciar o táxi? Táxi em mais aproximadamente uns 3 minutinhos, senhor. Já iniciamos o pushback 3 minutinhos para iniciar o táxi. Ok, gente, Tribute 5490. São Salvador, objeto 6741, posição 2, está pronto para o posicionamento. Eduardo, Eduardo e 5 PLB, confere? 6 PLB e 5 minutos de voo. 6, meia dúzia PLB e 5 minutos o tempo de voo. Sente, o vento no momento é de 110 graus, 1 dúzia nós. Acuse fora do solo, Guardião 07. Vitor Índia Juliette decolou os 30, 3-0, controle 1935 até a volta. 1935 até a regresso, Juliette. Chama o controle, o azul. O azul decolou de Salvador aos 30, controle 1935, uma boa tarde, 4033. 1935, boa tarde, do 4033. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, está na final. 4076, sente, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão 04076. Guardando livre pouso, azul 4076. Guardião 07, mantendo a reta de decolagem, atingir o litoral, controle 1935, Guardião 07. 1935 para o 7. Perfil da Dael, então, e quando possível, espera pro direto de Ilhéus, azul 4033. Gol 9, 1941, 2500, reposta estabilizada. 1941 para 2500, reposta estabilizada. 741 na escuta do solo? Prossiga. Objeto 741, após a passagem do ATR da Trip, que dará início a táxi daqui a 2 minutos, um pouquinho menos, está autorizado a coordenar a equipe de solo para dar início ao pushback, acionamento e chamar para o táxi, ok? Após a passagem do ATR da Trip. Após a passagem do ATR da Trip, coordena, autorizado 741 no funcionamento, chamar para o táxi. 0, vento 120 com uma dúzia nós, azul 4076. Ok, livre pouso azul 4076, vai reportar embaixo travado. Ok, ainda não checado, né? Na final, o Guardião 07 está cruzando 1000 pés, o membro S90. Tá avisando, vai interferir com a aproximação, chamará na final pro cabo 07. 170, o gol 754. 4, 10 para 3.000, ajuste 1-0, 1-2. E 12, 3.000, 5-4. controle, autorizaria o 065 do Kilo Quebec Serra? Confirme o Kilo Quebec Serra. Autorizaria o 065? Autorizado 065. Serra. Sinal pro cabo Guardião. Possível Guardião ali, frequência bom pouso. Salvador, muito boa tarde, 5490 da Trip, eu posso esperar dar um 0, na sua escuta, pronto. Gente, 5490, Alim mantém pistão no 0, Trip 5490. Alim mantém pistão no 0, 5490. Azul 4076, no solo aos 34, livre pista pela direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, chama o solo 29, obrigado. Passeio 2230, Mike correto, ajuste no 012, aguarde para a cota. Ah, sua escuta. Solo, Salvador, bom... Perdão. Salvador, boa tarde, azul 4076, livrou na sua escuta. Azul 4076 autorizado, Alfa, chame antes da Juliette, Azul 4076. Alfa, até a Juliette, chama lá. Passeio 2230, pronto para cópia. Uno, final da 1-0, estabilizado, baixa de travada. Gol 1941, tráfego avistado, continua a aproximação, guarde pista livre, gol 1941. Aguardando, 941. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola da 10 curva direita, saída a boa, após Elefa, 5127, 2230. Passeio 2230, negativo, saída a boa, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Elefa, após Elefa, direto, Vitória da Conquista. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. Conhece um ponto para puxa acionamento, passaria 2230. Solo objeto 6741. Tá pronto para o táxi, PLB 132, 3 horas 57, confins. 1-0. O nome é 1-0, copiado. Controle. Boa tarde, é o 5490. Ajuste 1-0 no 2, o objeto 6741. Autorizado, táxi a Índia Alfa, teu ponto de espera da 1-0, lá chama a torre 1-1-8-6, ajuste 1-0 no 2, 6741. Azul 40333, possível fazer na prova de UCOS? 4033, chama o centro Recife, 125, decimal 1, secundário 13325, vovô. 251, obrigado. Agora, do Cabo para Salvador, para a cena da cidade de Pituaçu, que está virando o litoral. Possível, é porta Pituaçu. Já livrando Pituaçu agora. Controle, copiou o Guardião livrando Pituaçu, atingindo da linha do litoral. Guardião, chama agora a torre, 118 decimal meia, bom pouso. 118 meia, obrigado. É o Guardião 07. Juliette principal, portão 3. 10, autorizado, direto GRE. O Guardião 07, agilize o cruzamento no eixo da 1028, autorizado GRAE, vento 120 graus, 119. Autorizado direto GRAE, está agilizando o cruzamento da 10. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3B60, informação Mike. Jet 5741, 6741, autorizado LM manter pistão no zero. Autorizado LM manter pistão no zero, 6741. O Gol 1941, no solo 39, livre pista pela direita, contra o solo 121, decimal 9. 1219. Muito boa tarde, Gol 1941. Solo 1219. Gol 1941, livre. Gol 1941, autorizado Alfa Juliette, parte principal, portão 7. Alfa Juliette, parte principal, portão 7. No solo, Guardião. Confirmando, está autorizado a alinhar e decolar de imediato, né, o 6741? 6741, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 120 graus, 129, Webjet 6741. Autorizado, alinhar e decolar a pista 10, 7, Guardião 07. Guardião 07, seu solo foi aos 4-1. Na minha 0, pode voltar, na final. 360, está autorizado, Duna, mas desce inicialmente ao nível de voo 080. Afirmativo, Duna na proa, descendo para o 080, restrição. 1-0, vento 130 graus, 139. Sim, livre pouso, 754. Jet 6741, decolado aos 41, chame controle 119, decimal 35. Controle 119-35, F-6741. 204, sem identificação, desce ao nível 050, chegada a mais. Chegada a mais para 050, identificou. Informação mais. Controle Webjet 6741. Web 6741, contato radar decolagem, sobe o 340, sei da árvore. Sobe ao 340, sai da árvore, 674, né? Controle Salvador, Papa Romeu, dia 90 Alfa, para o regresso. Alfa, mil pés, para regresso, repórter ingressando no corredor Interlagos, em condições visuais. Isso, Rio Pérez reportará ingressando no corredor interlado do Guia 90 graus. Controle Webjet 6741, não autorizaria dar presente para o Diabo? 6741, aguarde um instante, por gentileza. Aguarde. Uno 754, no solo aos 43, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 219, 754. Solo Salvador, passageiro 2230, tá pronto para o estacionamento. Passageiro 2230, livre estacionamento, chama para o táxi. Gente, chama para o táxi, 2230. Vai 674, voa Elefa direto. Voa Elefa direto, objeto 674. Controle Salvador, tá 3804, atinge uma tela 50. 050 a descida, 3804. 050, tá 3804. 4 de novo. Boa tarde, Gol 754, lidado Alfa, chama a gente Juliette. Alfa chama a Juliette, 1754. Controle Salvador, boa tarde, está 3566. Cinco meia meia, sua identificação, desce ao 060, chegada a Mari. 060 na Mari, 3566, pode voar para onde, Mari? Firme. Descendo 060, pode aprovar, Mari? Foi intercortada, mas pode. Está autorizado, Mari. E aí, Mari, autorizado. Controle Salvador, é o trip 5490? 5490, prossiga. Possibilidade de aproa Petrolina da presente? Aguarde um instante. Ok, aguardando. No 754, está autorizado Juliette, parte principal, portão 62, agilizando na medida do possível, tem um tráfego que dará início ao táxi daqui a instante. Afirmativo, graças a Juliette pro 06. Presente, e chama o centro Recife 12545, secundário 12085, bom voo. Ok, Pro de Petrolina 2545, muito obrigado, bom trabalho. Informação mais correta, ajuste no 02, aguarde para cópia. Guarda 457, né? Botão 3204 autorizado, Duna. Duna da presente descendo para 3000, ajuste no 012. Direto, Duna 3804 para 3000, ajuste no 012. SD2230, confirme 24, Salvador 1314. Afirmativo. Gente, passeio 2230 vai taxiar até através do portão 7. Tem um Boeing da Gol taxiando até o 612. Após a passagem do Gol, está livre da continuidade ao táxi para o ponto de espera do 0 via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite e 612, ajustando 1-0 no 2. Passeio 2230. Paciente autorizado no ponto 7, visita o homográfico da Gol. Após Índia Alfa, Torre 1 no 8-6, ajuste 1-0, 1-2. Afirmo, passeio 2230, bom voo. Grato. Recife 1260, secundário em 288. 260, 288, o 6741. Localizador, TAM 3660, visual. 0 completa com a Torre, 118,6 com pouso. 18,6, muito obrigado, senhor. Até mais. Eu de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle Penane 1-1-9-35. Torre 1-8-62, adicione no transponder 5143, objeto 5728. Autorizado, nível 330, via frente 58, decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Eu não consigo comprar o transponder, senhor. Confirmando, transponder 5143, objeto 5728. 5143, controle em 1935. Contendimento correto, objeto 5728, chama pronto para pushback e acionamento. Chama para pushback e acionamento. Para o 3000, pronto, embaixado, travado. Passaredo 2230, mantenha ponto de espera pista 1-0. Tem um tráfego na final da pista 1-0. Era 1-0, 2-2-3-0. TAM 3660, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. O TAM 3660. Pouso 1-0, TAM 3660. 566, desce para 3000, ajuste 1-0, 1-2. Para 3000, 1-0, 1-2, TAM 3566. Faredo 2230, ali mantém pista no zero. Ali mantendo zero, 2230. Torre, em 118, meia dúzia, 190 graus. Passo da Gol, tá ciente da informação, Mike. Controle 3804, localizador. Tá 3804, completo com a torre, 118,6, bom pouso. 18,6, mano. Salvador, 924. 924, assina a identificação, desce ao 050, chega na margem. 050. Justino 02, aguarde um minuto para a cópia. Gente, no 012, poderia por gentileza passar a CHP vista? Saída prevista é da Euleda Eudes, Vitória 360, azul 4089. Gente, obrigado, só na escuta para a cópia, 4024. Fala, boa, 3660 da Tenebra. TAN 3660, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da 360. Dia November Alfa, agora aqui na proa da rotatória, já tem o campo à vista. Gente, o Índia November Alpha, autorizado final da 197, tu com tráfego na final aqui perto do marcador externo, mas autorizado final da 197, reporta 5 milhas da, quais são, 3 milhas da final da 197, o Índia November Alpha. Quem reportará 3 milhas na final da 197, o Índia November Alpha? O Índia November Alpha está visual com tráfego no marcador? 23804. 389. Gente, autorizado Vitória 360, decola pistão 0, curva direita, na da Euleda, interceptando o Upper Whisky 50, controle 1935, torre 1986, transponder 5142, azul 4089. Azul 4089, contingimento crash, pronto para puxa e acionamento. Gente, 4089. TAN 3660, autorizado Juliette, parte principal, portão 8. 08, 3660. Salvador, boa tarde, eu passaria do 22330, decolado, cruzando 2000. 578. Tato radar decolagem, sobe ao nível 200, sai da árvore. 200, sai da árvore, 2230. Papa Romeu, Índia November Alpha, tá visual com tráfego na final? Afirmativo, visual com tráfego na final, Índia November Alpha. O Índia November Alpha, ciente, o Índia November Alpha é o segundo na aproximação para a pista 1-7, o tráfego avistado está na final da pista 1-0. Tem condições de vir na retaguarda do tráfego na final do 1-0? Afirmativo, condições na retaguarda aqui, já tá visual aqui na final da 1-0. O Índia November Alpha. Ciente. Porte 2 milhas da final do 1-7. O Índia November Alpha. 2 milhas no final da 1-7. O Índia November Alpha.